para pra pensar, porque eu já me toquei. Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei. Tá escancarado, vai negar pro coração. E você tá com sintomas de paixão. E é quando os olhos se caçam em meia multidão, quando a gente se esbarra andando em qualquer direção, quando indiscretamente a gente vai perdendo o chão, vai ficando bobo, vai ficando bobo. E aí já era, é hora de se entregar. O amor não espera, só deixa o tempo passar. E fica pro coração a missão de avisar que o meu tá dando sinal que tá querendo te amar. E aí já é hora de se entregar. O amor não espera, só deixa o tempo passar. E fica pro coração a missão de avisar que o meu tá dando sinal e tá querendo te amar.